Olá, eu sou o Nuno dos Albatroz. Olá a todos, eu sou a Joana dos Fingertips. Olá, eu sou o Alexandre Faria. Olá amigos, eu sou o Elvio Santiago. Olá, nós somos os Caroline e estamos aqui na Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta, abertura de hoje a cargo de Sensible Soccer. Das war eine unglaublich spannende, herausfordernde Zeit, in der nicht nur ich, sondern auch alle Mitglieder des Kabinetts neue Eindrücke bekommen haben, sich eingesetzt haben, Thank you. Sensible Suckers a rodar aqui no À Escuta. Altura agora para Deeper. Eles que apresentam o álbum de estreia no próximo dia 31 de outubro, ao vivo, no Teatro Municipal de Portimão. G.I. Joe, Amy Carlson, eles Deeper, prestes a apresentar aquele que é o álbum de estreia, muito bem esperado por nós, e finalmente chegou, é mesmo assim, dia 31 de outubro, ao vivo, no pequeno auditório do Teatro Municipal de Portimão. Então, apresentação oficial de Deeper, álbum de estreia homónimo, já foi também apresentado aqui no À Escuta, bem como nas emissões regulares dos 102.7. Altura agora para Algodão, ele que está também quase a apresentar o sucessor de uma falaciosa noção de intimidade. O novo álbum chama-se A Gramática da Paixão Dramática. Tem lançamento previsto para a próxima segunda-feira, dia 29 de outubro. O primeiro avanço conhecido chama-se Alguém Puro. Algodão, com o segundo registro, isto enquanto Algodão, a sair então na próxima segunda-feira, dia 29 de outubro. Fui capaz de não mentir. Por uma vez na vida eu olhei alguém olhos nos olhos e fui objetivamente verdadeiro. Que momento tão singular, libertador, tão pleno de calor. Quando te assumi a imperdoável cobardia da minha traição. Quando te esclareci a natureza subterrânea do meu coração. Quando eu te assumi a imperdoável cobardia da minha traição. Quando te esclareci a natureza subterrânea do meu coração, com toda a certeza ter-te-á sido impossível entender qual a razão por detrás do meu comportamento. Que pessoa horrível terás pensado assim que te mostrei um sorriso que qualquer criança abandona após o seu primeiro dia na escola. Mas não era de ti que eu me ri. Quando te assumi a imperdoável cobardia da minha traição. Quando te esclareci a natureza subterrânea do meu coração. Eu fui alguém puro, alguém puro. Eu fui alguém puro, alguém puro. Eu fui alguém puro.

escuta. Canções de canções, 9 canções que compõem canções. É este o 6º álbum, chama-se Canções de Bala, está disponível gratuitamente em otimosdiscos.com. Depois de Bala, passamos sim para um duo que chega do Porto. Em 2010, integram novos talentos FNAC e ainda a compilação Depósito de Inúteis de Amor Fúria, este lançamento que saiu também pela Ótimos Discos. E agora, em 2012, apresentam o primeiro álbum, primeiro longa duração, ele homónimo. Falamos sim de Salto. Então, a apresentar neste 2012 o álbum de estreia, por aqui escuta-se Por Ti Demais. Salto no À Escuta. Por ti demais, corri sem pé mão por ti demais, por ti demais. Corri sem pensar, faltou-me assim a razão. E sem tentar, eu não te dei a mão. É a altura para deixar cair dois dos temas que integram o álbum homónimo de Salto para este 2012. Deixar cair por ser tão fácil o que tens para dizer. Sem saber, eu não voltei a ficar onde estou. aquilo que não me disseram, nem vão escrever. Passamos para Killing Eletrónica, eles que marcaram presença este sábado nos 10 anos da Rua FM. Uma entrevista e temas para recuperar no À Escuta. Hoje não, porque não nos foi nada possível, mas no próximo fim de semana vamos então recordar alguns dos momentos que fizeram o programa de ontem ao vivo na FNAC da Guia, no Algarve Shopping, em direto também nos 102.7, Killing Eletrónica. Então, marcar presença nestes 10 anos da Rua FM, eles que estão também de parabéns, fazem este ano, nesta altura, 6 anos. Atenção, porque eles revelaram novidades e parece que vamos ter novo trabalho, já aí na calha, falo-vos disto daqui a pouco, mas nada melhor do que esperar pelo próximo domingo para serem os próprios a contar o que é que anda a acontecer com Killing Eletrónica. Este é para Heartbeat Sessions, álbum de estreia, pronto em 2009, saiu sim no ano passado, em 2011. Killing Eletrónica, então, a completar 6 anos de existência. It offers you the power of using your own freedom, of expressing it in the way you want it. It's a frenzy of emotions, pleasures, desires. You become Alice in Wonderland. You enter your own world, a fantasy world, where you run because you're afraid, afraid to face what you always wish for. Inhale, exhale. You become the owner of time. You're the queen of all senses. And in the end, it becomes your lover. Countless este Forever Kids de Killing Electronic, eles que andam então a preparar o segundo registro, tem lançamento previsto para breve, assim vamos ver. Ando também aí com Digressão, uma tour, atenção, Bafo de Baco, Lolé, Marginal e Bar em Portimão, também Albufeira, Music Box em Lisboa, são os próximos locais que vão receber as atuações de Killing Electronic. Eles estão então a completar 6 anos de existência com um novo trabalho já ainda calha e também o anúncio de um intervalo que estará também para breve, um intervalo que serve como reflexão, um ato para respirarem um pouco também e darem um pouco de mais atenção à sua própria vida, isto a nível pessoal. Killing Electronic, mas atenção, não é o fim, é mesmo só um intervalo, um momento de reflexão, como eles fazem questão de frisar. Killing Electronic, então, para recuperarmos a conversa de ontem, no próximo domingo, aqui no À Escuta. Quem vai também ter concerto em breve são os Tributo, vão até lá acima, é verdade, vão até ao Porto, dia 3 de novembro, ao vivo no Art Club, eles e Sage Espectro, aqui do Algarve. Depois disso há também, por exemplo, Berna e Espião. Então, dia 3 de novembro, a marcar presença no Art Club no Porto, Tributo, primeira atuação, então, no norte do país. Por aqui escutamos Art Decor, embora integre o Algazarra, o álbum de estreia. Esta versão, diga-se assim, é mesmo para a mixtape Moços Marafados, lançamento gratuito em 2011. Tributo no À Escuta, dia 3, ao vivo, Art Club, no Porto. Yeah! Tributo, man! Yeah! Bora! O meu hip hop é uma arma na luta, muda cabeças, nada muda quando és burro, caga no rabo das quengas, parasita do rap. Tu nem passas comentários, eu trago documentários para jornalistas do rap, artistas de feedback, merda mera comédia, fotocópias do meu rap, vocês vão perder a rédea. Tem cuidado que se pega, espalha aquela boa onda. Tô acordado, ninguém nega, a bomba foi ativada. Utopia nem se vê, mas acompanha tipo sombra, a fantasia tipo TV, muda do nada. A melodia não para, a batida não perde a força. Falam ué, ficaram bobos, levaram sorros de louva. Na música era um papo, fuga de informação, intervenção a 100% na falta de educação. Aprender compensa, conhecimento dá-te a. Vou vivo, uma diferença dá fundamento às palavras. A rua por si vira Shakira, fica Lockerbie. Porque eu ando a bombar no estilo Lockerbie. E não há cadáver, man, eu bato na party, man. Se somos animais, a bofe é para chapar, man. Jory, vens armado, que és tag, mas isso não cola bem. Fox, tens controle, ser real, isso é só copy paste. Massacres no convento, Pigolberg. Apanha-me a escapa, que é pussy, Zolder. Desgraças, fuck, fama, porque eu custo sus. Falo de massas com andamas, grito cuscus. E o Joe corta mais do que telepizza. Pussies, telefone, um bocado. Casa delas, dela é pizza. Charlie Brown, baza uma foca Snoopy. Charles Bronson, bad boy, neste beat stupid. Quem não aguenta, foge, faço mosca. Quando eu pus imagem, vês, bora 669. Não tens razão, punch. Comigo só levo um abuso. E agora Cristo, man, boy, chamei-me Genaro ao Gattuso. Eu jogo a drink, tá limpo, sempre entrada a pé juntos. Boy, contigo já não brinca, sei resolver assuntos. Já não era como antes, antes fazia-se por gosto. Por cá não vendes a tua música só com obras no rosto. O rap tem vindo a mar, tipo cara de quem chupa limões. E só falas boca cheia, por tens na boca os meus filhões. Prontos, vocês são mesmo porcos. E nem com bailarinas e bandas conseguem ganhar uns trocos. E vai para casa a fazer sons com os teus niggas da street. Que eu vou para o estúdio cuspir no mic e matar um bom beat. Michael Knight no seu kit, MacGyver com o seu canivete. Queres pôr o público, dodge em bico. Então vai rimar para o Tibet, para vai rimar para o cacete. Cá ninguém senta a tua cena e mete no cu teu R&B. De coreografia da Macarena. Ai, Joe, Joe, Joe, eu mato o beat. Ai, Joe, Joe, Joe, eu mato o beat. Ai, Joe, Joe, Joe, eu mato o beat. Ai, Joe, Joe, Joe, eu mato o beat. Get the fuck out of here. É altura do tchau tchau e é mesmo com Freddy Locks, Dancing and Flying. Belíssimo tema do novo álbum também do Freddy Locks, lançamento para este 2012. À escuta, repete de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite aqui nos 102.7. Recuperação também aos sábados à 1 da tarde, desta feita em formato podcast na Rádio Antena Web. Toda a informação, como sempre, disponível em A Escuta,